lutador sanguinário dos ringues de telequete. Não comigo, a qualidade que meus meus adversários. Eu lutando com o Jair Sul do Mundo, eu lutei no mínimo uma sexta-feira e no sábado no mundo. Porque eu bati muito na cabeça e ele tinha um problema na cabeça e eu não sabia. Aquilo de matador. O lutador que lutava comigo, eu matava. É gostoso você se considerar um odiado, um poderoso, sabe? Eu achava que ninguém ganhava de mim. E o povo queria. O povo assim. O povo ligava a televisão e falava: hoje sim, o Luiz vai perder. Hoje ele perde, hoje ele vai perder e eu não perdia. E hoje ele perde, eu não perdia. Eles esperavam isso de mim. A minha derrota.